Esse show de lançamento de CD e novo DVD Milhões de Vozes conta com as músicas do repertório de discos anteriores, a gravação da música O Homem, de Roberto Carlos, participação da cantora Fafá de Belém e Gustavo Lima. O novo DVD tem 24 faixas em bônus especial, a Adoração ao Santíssimo. Você conhece o portal de evangelização do projeto Evangelizar é Preciso? www.padrereginaldomanzotti.org.br. Novenas, orações, testemunhos, loja virtual, agenda do padre, fale com o padre, fotos de eventos, informações sobre a rádio, sobre a associação e sobre os programas de televisão do padre Reginaldo Manzotti. Tudo isso e muito mais no portal de evangelização do projeto Evangelizar é Preciso. www.padrereginaldomanzotti.org.br. A publicação de estreia da editora Evangelizar é Preciso é o primeiro livro do padre Luiz Alberto Kleina, que se chama Momentos de Espiritualidade. O livro traz 6 temas: Família, o maior tesouro; o perdão, a voz da consciência; a harmonia e o equilíbrio da alma; como aliviar a mente e as tensões do dia a dia e edificando a minha vida em Deus. Adquira o livro do padre Kleina, Momentos de Espiritualidade, pelo fone 41-3221-6050, pela loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br ou na loja Evangelizar, que fica na rampa da igreja Nossa Senhora de Guadalupe. Você pode se tornar um associado da Rádio Evangelizar por meio do SMS. Pegue seu celular e envie uma mensagem de texto contendo Rádio Padre mais DDD mais seu número celular ou fixo. Se o seu telefone é da TIM, envia para 49126. Todas as outras operadoras, você envia para 49122. Custo de uma mensagem normal, 37 centavos mais impostos. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Quero fazer um convite para que você participe comigo ao vivo do programa. Você pode ligar no 0 operadora 41 3221 6070. Este é o número para falar ao vivo comigo. Olha, não esqueça de dizer o seu nome, a cidade, a rádio de onde você acompanha o programa Experiência de Deus. Aguardo pela sua ligação. Evangelizar é preciso. Olá, queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia. É terça-feira. Obrigado a você que rezou comigo o Terço da Misericórdia e agora, depois do intervalo, se prepara para juntos escutarmos a Palavra de Deus e meditarmos. Olha, eu estou vendo aqui uma pessoa que exatamente no site está dizendo mais ou menos isso. É Maico, de Autônia. Sempre ouvi dizer da força da oração e a força que o terço tem. Eu só pude sentir isso apenas há 2 dias. Faz 2 dias que comecei a rezar o terço com o padre. Padre, já consegui solução de um problema financeiro na minha família. Nós estávamos atravessando, louvado seja Deus. E ele diz assim, em letras graúdas: rezem o terço todo dia, vale a pena. Um abraço, Maico. Deus abençoe. Acesse o site www.padrereginaldomanzotti.org.br e você verá lá os testemunhos. Mas escute esse que foi deixado na plataforma. Eu me chamo Felisa Marque, de Coronel Vivida. Oi, Padre Reginaldo, sua bênção. Padre, gostaria de deixar meu testemunho de uma graça que alcancei na novena de Jesus na cruz. Eu escuto pela rádio Vicente Palotti no sábado e durante a semana pela rádio Voz do Sudoeste, de Coronel Vivido. Padre, estava escutando seu programa e fazendo a novena quando uma senhora ligou pedindo oração, que estava sofrendo há uns 14 anos de um problema na cabeça. ataque e tomava muitos remédios e cuidava do seu marido que estava em uma cadeira de rodas. O Senhor pediu para que ela colocasse as mãos na cabeça e os que estavam escutando também, e fez uma oração para quem tinha problemas de circulação de sangue na cabeça. Padre, naquela hora coloquei minhas mãos na cabeça e estava me sentindo com muita dor, tonturas e um cansaço muito grande, há muito tempo, e preocupada com medo que fosse alguma coisa. Naquela hora, tudo isso passou e o que eu estava sentindo foi embora. E até agora não senti mais nada. Graças a Deus e agradeço ao Deus, ao anjo Rafael e ao Padre Reginaldo por todas as orações que tem feito pelas pessoas doentes. Deus que o abençoe e abençoe a todos. Amém. Amém. Deus abençoe, filha. Filhos queridos, Bíblia aberta, cartilha de oração. Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa tem teu coração. Palavra por palavra, revelas o infinito, como é bonito ouvir teu coração. Tô vendo já aqui no site, pela misericórdia de Deus, que a minha filha arranje um emprego melhor. É, Maria das Dores de Fortaleza está no site. Vamos colocar, viu, Maria das Dores? Lucas 4, 31 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Em Cafarnaum, cidade da Galiléia, Jesus ensinava aos sábados, todos maravilhavam-se com sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade. Um dia, estava na sinagoga um homem que tinha um demônio imundo no corpo. Este exclamou em voz alta: deixa-nos, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vistes para nos perder? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus replicou-lhe severamente: cala-te e sai desse homem. O demônio lançou no meio de todos e saiu dele, sem lhe fazer mal algum. Todos ficaram cheios de pavor e falavam uns aos outros: que significa isso? Esse homem tem poder e autoridade sobre os espíritos imundos? E a fama de Jesus correu por todos os lugares e circunvizinhança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos queridos, Jesus, de fato, como dizia o texto de Lucas que me acompanhou ontem, veio para libertar os cativos. E como libertador, Jesus encontrou adversários ferrenhos. A possessão demoníaca era um símbolo de um projeto incompatível com o de Jesus. Os demônios tinham aversão a Jesus. A simples presença de Jesus desestabiliza o mal. Jesus quer libertar a pessoa humana de todo e qualquer mal. Filhos queridos, entenda que a presença do inimigo que permeia as nossas relações, o inimigo que lança seus tentáculos sobre a comunidade, sobre as lideranças, e impede que a ação de Deus se faça no meio das nossas pastorais, movimentos. O inimigo que age dentro do ambiente do trabalho, semeando discórdia, mentira, desavença, inveja. Jesus quer nos libertar. E é por isso que, sendo terça-feira, rezando com os doentes e pelos doentes, eu digo: põe tuas mãos, Senhor. Se você está perto de uma pessoa enferma, peça: põe tua mão em minha vida, Senhor. põe tua mão, Senhor. Faz maravilha, Senhor. Põe tuas mãos em minha vida, Senhor. Principalmente na vida daqueles que estão sofrendo. Principalmente naqueles que estão no leito de dor. Intercessores, vamos comigo rezar. Tocai nos doentes. Tire a dor. Amenize o sofrimento. Filho ou filha, se você está doente, peça, Senhor, põe tuas mãos em minha vida. Pelas mãos do médico, guie o remédio certo. Aqueles que vão ser submetidos à cirurgia, guie a mão do instrumentador, da instrumentadora, do anestesista. Renova a minha vida, Senhor. Filhos queridos, eu estou vendo aqui, eu não vou dizer o nome, só a cidade. Você pode olhar no site, Maranguape, Ceará. Padre Reginaldo, o meu sogro está muito melhor depois que eu comecei a colocar o nome dele na hora da misericórdia. Muito obrigado, Padre. Só está faltando agora ele parar definitivamente de beber e se livrar de uma mulher que ele vive. Peço pelos irmãos libertação da prostituição, do álcool e das drogas. Renova, Senhor, a vida deste homem, dessa família que está à beira de um abismo. Tira, Senhor. Percebe o que significa a ação do inimigo? Que o evangelho de hoje diz: quero renascer. Diga, você que está comigo, rezando por nós e por aqueles que precisam. Jesus misericordioso, clamamos a vossa misericórdia sobre os doentes e sobre aqueles que precisam de uma libertação. Refaz, Senhor. Olha para nós, Senhor. Santifica-nos. Abençoai, Senhor, e santificai. Abençoai essa água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Senhor, o teu poder é infinito, tua misericórdia é imensa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus, até amanhã.